A você, grande amor, que admiro, te ofereço com ternura esta canção. Vejo os lindos olhos teus, até suspiro, ainda sinto palpitar meu coração. Vejo os lindos olhos teus, até suspiro, ainda sinto palpitar meu coração. Nestes dias de risonha primavera, com as noites de luar que tanto amei, nesta tarde de verão ditosa era, seus lábios com ternuras eu beijei. Nesta tarde de verão ditosa era, seus lábios com ternuras eu beijei. Este passado, esta quadra tão ditosa que vivi, quantas vezes eu na lira debruçava, cantando em seu colo adormeci. Quantas vezes eu na lira debruçava, cantando em seu colo adormeci. Não se esqueça de mim por piedade, um só dia, um só instante, um só momento. Não me lembro de você sem ter saudade, nem você não me sai do pensamento. Não me lembro de você sem ter saudade, nem você não me sai do pensamento.